chifre sai junto com meu cabelo. Travessa o chifre sai junto com meu cabelo. Passa a máquina zero, companheiro. Passa a máquina zero, companheiro. Travessa o chifre sai junto com meu cabelo. Travessa o chifre sai junto com meu cabelo. Pra me arriscar,